bebida de mil no meu copo. Ela senta no meu colo, canto com ox na seda eu enrolo. Flash ligado na hora da foto, abusado, coleção nova, que nós porta, nós incomoda e eu nem ligo pra pose. Novidade pra mim, isso não é de hoje. Acesso livre pra me dar, vende Gucci, Gabbana, Gold. Bebida de mil no meu copo, ela senta no meu colo, canto com ox na seda eu enrolo. Flash ligado na hora da foto, abusado, coleção nova, que nós porta, nós incomoda e eu nem ligo pra pose. Novidade pra mim, isso não é de hoje. Acesso livre pra me dar, vende Gucci, Gabbana, Gold, sempre na mesma bala. Minha tropa não para, sei que eles falam tentando ser nós. Pelo correto, meu nome no mapa, escala na França. O preto, Diogo Boys, dois passos na frente. Designer tendência, lá na minha área são várias vivências. Faço notar toda essa diferença de quem fala muito e quem é referência. No baile, na escola de Nike, DN, Swoosh na peita, eles não entendem. Quando nós encosta essas partes, se mole, que é tapa os amigos, quase se prende. Essa bandida é pistoleira tipo a Cardi. Joga o molho nessa baby tipo Offset. Bunda grande na garupa da Ducati. Eu tô correndo há muito tempo pra pegar, esquece. Novas áreas, novos acessos, novos contatos, uns amigos perto. Algumas dessas joias no meu corpo querem minha cabeça, mas eu sigo esperto. Novas áreas, novos acessos, novos contatos, inimigos perto. Algumas dessas joias no meu corpo querem minha cabeça, mas eu sigo esperto. Bebida de mil no meu copo, ela senta no meu colo, canto com ox na seda eu enrolo. Flash ligado na hora da foto, abusado, coleção nova, que nós porta, nós incomoda e eu nem ligo pra pose. Novidade pra mim, isso não é de hoje. Acesso livre pra me dar, vende Gucci, Gabbana, Gold. Bebida de mil no meu copo, ela senta no meu colo, canto com ox na seda eu enrolo. Flash ligado na hora da foto, abusado, coleção nova, que nós porta, nós incomoda e eu nem ligo pra pose. Novidade pra mim, isso não é de hoje. Acesso livre pra me dar, vende Gucci, Gabbana, Gold. Se destrave, não para, quase nunca erro. Camaleão, me adapto fácil. Sinto a inveja longe no cheiro, mas quem me protege não dorme de fato. Ele esconde meu pack na bag da Louis, que é certo. Segurança tá me vintando, não passo batido. Preto uma chave, ainda por cima, sorriso brilhando. Em VC's Rex, melhor pro bando. Fumando skunk do trato do humano, dos que bate forte. Vários no pote, pra nós é esporte, essa vida que tamo. iPhone preto, eu joguei na cintura, ela joga na cara, cobrando postura. Camisa de time, roubou da Rabanne, nós para onde passa, só tá começando.